santuário foi preparado, com luz e pão a mesa a brilhar. Sacerdotes servem com temor, mas um véu escondia o amor. No Santo dos Santos a glória está. Somente o sumo sacerdote pode entrar. Com sangue oferecido, um sacrifício. Mas agora Cristo vem nos redimir. Oh, o sangue de Cristo que nos purifica eternamente, nos redime, nos traz a vida. Oh, o preço pago, a herança a receber em teu amor, Senhor. Vamos nos render. Entrou no céu o verdadeiro altar, com seu próprio sangue nos foi a salvar. Não mais sacrifícios, não há condenação. Em Cristo encontramos nossa salvação. O véu rasgado a liberdade traz. Agora podemos adorar em paz. Cristo mediador do novo pacto nos une ao Pai em seu amor exato. Eternamente nos redime, nos traz a vida. Oh, o preço pago, a herança a receber em teu amor, Senhor. Vamos nos render. E como ao homem está ordenado sacrifício amado, nos trazendo esperança, eterno sorriso. Oh, o sangue de Cristo que nos purifica, eternamente nos redime, nos traz a vida.